Da Rio Sul Rádio, você confere dicas de cidadania. Momento da cidadania. Direitos. O promotor vai pedir o arquivamento do processo, mas isso depois que seja comprovado o cumprimento do acordo. Saúde. Até o primeiro ano de vida, evite dar à criança amendoim, mel de abelha e produtos embutidos, como salsichas. E muito mais. Rio Sul Rádio Serviço. Rio Sul Rádio Serviço. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. 22 horas e 4 minutos. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou?

screen and all it said goodbye. We'll be right back. Cause I've been thinking about you. De hoje conferimos o SK Factory Love You Music, Californication. Ainda Kent Staton, You Got the Love. Frankie and the Witch Fingers, Thinking About You. Madonna, Hung Up. Spandau Ballet, True. Pulp Fiction, Waiting For. George Michael, Careless Whisper. Começamos a sequência com Severin Butter e Felipe Puertes, As Long As We Together. Na próxima semana teremos mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas